como fogo e aqueça o povo seu. Desça aqui, desça aqui, desça aqui, desça aqui. Sentir o poder na sua vida e as maravilhas da glória de Deus. Então, meu irmão, abra sua boca e glorifica-nos ao teu Deus. Venha logo, venha logo, ó Espírito de Deus, desça com fogo e aqueça o povo seu. Venha logo. Venha logo, ó Espírito de Deus, desça como fogo e aqueça o povo seu. Venha logo, ó Espírito de Deus, desça como fogo e aqueça o povo seu. O Espírito Santo visita a sua igreja. Venha logo, ó Espírito de Deus, desça como fogo e aqueça o povo seu. Venha logo, ó Espírito de Deus, desça como fogo e aqueça o povo seu. Desça aqui, oh, desça aqui, desça aqui, desça aqui. Senhor, desça neste lugar, meu Deus, salva, batiza, liberta, meu Senhor, desça.